Desistir agora, já sabendo que ele está do nosso lado. Desistir agora, já sabendo que perdemos soldados. E eu não quero te perder, eu quero saber pra quê. Desistir no meio de uma guerra, querendo se acovardar. Porém a ordem do seu general é pra marchar. Desistir junto ao povo, querendo desanimar. Toque com o cajado na água e o mar se abrirá. E se talvez estiver com sede, não precisa parar. Fica tranquilo que até da rocha a água eu vou mandar. Você não perdeu. Fica tranquilo, descansa, confia, o controle ainda é meu. Eu sou aquele que te ajuda e te guarda. Não chegou a hora de parar, não desista. Você não perdeu, não. Fica tranquilo, descansa, confia. O controle ainda é meu. Eu sou aquele que te ajuda e te guarda. Eu sou teu Deus. Siga em frente sem desanimar. Não chegou a hora de parar, não desista. Desistir junto ao povo, querendo desanimar. Toque com um cajado na água e o mar se abrirá. E se talvez estiver com sede, não precisa parar. Fica tranquilo que até da rocha a...